Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Parece que algumas pessoas ainda estão com dificuldade de ter acesso. O Silvio Grimal está passando um e-mail para cada um. O e-mail talvez demore um pouquinho, porque o de e-mail tem um limite de e-mails que pode ser mandado ao mesmo tempo, dando a solução do problema. Então, vamos entrar logo no assunto. Muito bem, desde o início da década de 90, eu comecei a reparar que algumas coisas muito estranhas estavam acontecendo no Brasil. E, à medida que fui investigando essas coisas, eu vi que elas já estavam acontecendo desde muito antes disso aí, desde pelo menos a década de 60. Durante o período militar, nós observamos que, enquanto a esquerda se refazia da pancada recebida e se articulava numa nova estratégia, de acordo com os cânones do Antonio Gramsci, o governo militar não sabia de absolutamente nada, não prestou a mais mínima atenção no que estava acontecendo e durante 20 anos permaneceu impávido colosso, achando que estava por cima da carne seca, até que de repente viu que estava pisando em terreno minado e foi uma debandada, tudo quanto é general querendo ir para casa o mais rápido possível. Na fase seguinte, houve aquele fenômeno que eu documentei no livro Imbecil Coletivo, que é da total destruição da alta cultura no Brasil. Na época ela ainda subsistia, mas todos os seus melhores representantes eram nonagenários. Então era de se prever que a coisa iria terminar em breve, como de fato terminou. Né? Se você comparar assim, a lista de grandes escritores que o Brasil tinha na década de 50, 60 e o que veio depois, é um negócio devastador, um fenômeno como nunca se viu no mundo. Mais adiante começou este crescimento extraordinário do banditismo e da violência assassina, chegando a 70 mil assassinatos por ano, sem que houvesse um único debate a respeito em toda a grande mídia. Houve o fenômeno da total destruição da educação brasileira, onde os nossos alunos do ensino secundário sistematicamente tiravam os últimos lugares nos testes internacionais e também não havia nenhum debate na mídia. E assim por diante, várias coisas esquisitas que mostravam um hiato, uma defasagem, um abismo entre o que estava se passando e o reflexo disso na consciência nacional. A consciência parecia estar completamente morta, né? O corpo do país estava sofrendo e a sua mente não estava reparando em absolutamente nada. E tudo isso, toda esta lista de fenômenos são coisas inéditas, né? O fenômeno do Foro de São Paulo também, que estava se formando, que era a maior organização política que já existiu na América Latina, estava se formando e conquistando um país atrás do outro, e, ao mesmo tempo, a mídia ou fazia que não via ou negava taxativamente que a coisa sequer existisse. Não é isso? E só passou a admitir a existência do órgão quando o próprio Lula fez dois discursos reconhecendo todo o papel, o trabalho desenvolvido no Foro de São Paulo, declarando, inclusive, fomos nós que colocamos o companheiro Chaves na presidência e coisas desse tipo. Daí, aos poucos, começaram a tomar alguma consciência e quando veio, finalmente, o vídeo do terceiro congresso do partido, onde o PT reconhecia o Foro de São Paulo como comando estratégico da esquerda na América Latina. Bom, aí não deu para esconder mais, mas mesmo assim ainda vieram tentativas de minimizar. Então, falaram, bom, a coisa está muito grave, porque quando você vê um sujeito que ele está desempregado, doente, a mulher dele fugiu, o cachorro morreu, ele perdeu a casa, o carro quebrou, né? E ele está aparentemente normal e tranquilo, é porque ele está maluco, tá certo? Então, é claro que o país estava doido nesse sentido e alguma coisa precisava ser feita. Bem, já desde antes dos anos 90, eu me preocupava com este problema, vamos dizer, da ciência política. O que eu notava é que todos os grandes representantes, tanto da filosofia política quanto da ciência política na modernidade, todos eles, Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, até o próprio Nietzsche, todos eles raciocinavam sempre com base numa ideia de sociedade ideal a ser alcançada no futuro. E a partir deste modelo da sociedade ideal, então, aí diagnosticava o que estava se fazendo por contraste com aquela sociedade totalmente imaginária. É claro que isso introduzia, vamos dizer, uma distorção completa no quadro, porque, veja, se você não consegue nem mesmo obter primeiro uma visão clara, estruturada e detalhada da sociedade existente, cujos dados estão na sua frente, estão fisicamente visíveis, Como é que você vai conceber uma sociedade que só existe na sua mente? Claro, então é a imagem da sociedade futura, é um negócio esquemático, resumido, sumário, né? Karl Marx acho que não escreveu, não chegou a escrever 30 linhas sobre como seria o comunismo, né? E todos esses, então, acreditavam nesta imagem vaga e sumária de uma sociedade futura, tomando-a como régua de medida para aferir o que está acontecendo na sociedade presente. Então, isto é uma inversão. Em vez de você tentar sondar o desconhecido pelo conhecido, estava fazendo o contrário, estava sondando o conhecido pelo desconhecido. É claro que isso nunca podia dar certo. E isto era uma coisa tão disseminada entre os pensadores políticos que eu cheguei à conclusão, falava, todo esse negócio está viciado desde o começo. E quando surge a ideia mais propriamente de ciência política, entre o século XIX e XX, ela não muda, ela não se cura desse vício, ela apenas acrescenta a esse vício o uso de alguns procedimentos cognitivos das ciências naturais, estatística, medição, etc, etc. Então, não adianta, absolutamente não adianta nada, porque você está pegando uma fantasia e medindo uma fantasia. Houve um livro publicado aqui nos Estados Unidos uns anos atrás, testando a ciência política, onde se perguntava aos cientistas mais destacados, cientistas políticos, mais de uma centena deles, se pediam algumas previsões sobre os desenvolvimentos possíveis da situação nos próximos anos, e 98% deles erraram da maneira mais escandalosa. Então, a melhor coisa é perguntar, para que serve essa ciência? Para absolutamente nada. Isso aí é um cabide de emprego, isso é bom para um monte de picareta, tagarela, tá certo? Isto quando ela própria não serve de instrumento para enganar a população. Não é isso? Então, falou, bom, esse negócio está muito mal parado, nós temos que consertar esta coisa. Então, algumas decisões cognitivas era preciso tomar. A primeira decisão era declarar taxativamente: eu não sei como é a sociedade melhor do futuro. Mas eu não sei, Maquiavel também não sabia, Kant também não sabia, Rousseau também não sabia, só que eu estou declarando: eu não sei como a sociedade deve ser e muito menos como ela será daqui 50, 100 ou 200 anos. Segunda decisão: eu não sei para onde a história está indo. E eu fiquei muito contente quando eu li no Erich Wögerlin a observação de que não podemos saber o sentido da história porque não sabemos quando ela vai terminar. É evidente que você pode, por exemplo, perceber o sentido de uma peça de teatro, de um romance, porque ele tem um fim. Tá certo? E a história, quando nós não sabemos a data do fim do mundo, então não podemos saber qual é o sentido da história. Parece uma observação bastante óbvia. Então, eu não sei qual é a sociedade melhor, eu não sei como ela será quando vier e se vier, e eu não sei qual é o sentido da história. Item 1. Então, essa é a primeira decisão. Bom, dito isto, o que que podemos fazer? Como podemos adquirir, vamos dizer, um ponto de vista vantajoso que nos permita compreender o que está acontecendo? Esse era o grande problema da ciência política. Né? Você tentar obter grandes generalizações, criar leis da história, fazer esses grandes painéis que esses cientistas, filósofos, cientistas políticos fazem, tudo isso é inútil se você não investigar primeiro, né? Qual é o ponto de vista que eu devo adotar? Por onde eu devo olhar esta coisa para enxergá-la melhor? Qualquer desenhista sabe disso, que ele não pode desenhar uma coisa desde qualquer distância e qualquer posição, que ele tem que arrumar vamos dizer, um ponto de vista vantajoso que torne o objeto mais visível e mais facilmente representável. Então, na época, desde muito jovem, eu tinha lido um bocado de Jean-Paul Sartre, de como todo mundo da minha geração foi muito influenciado pelo Cidadão. E quando comecei a me colocar esse problema, eu me lembrei de um treco que eu tinha lido no Jean-Paul Sartre e falei, bom, vamos tomar isso como ponto de partida para a nossa investigação. Dizia o Jean-Paul Sartre, ele teve um problema muito sério com o seu padrasto, quando era pequeno, e ele sentia que o padrasto havia roubado a mãe dele. E como o padrasto era um sujeito típico da burguesia, ele pegou um ódio à burguesia, tá certo? Entendido a burguesia não só no sentido econômico e classe social. Vamos lembrar que Marx nunca teve ódio à burguesia, ao contrário, ele enaltecia a função histórica da burguesia. E o Sartre já não via a burguesia só assim, só como classe econômica, mas como uma espécie de uma categoria ontológica, era um modo de ser, tá certo? Baseado na falsa consciência, tá certo? Na exploração dos coitadinhos e num sistema moral fundado em inibições, hipocrisias, etc, etc. Ele foi criando ódio a essa criatura. E, por ele sentir esse ódio, ele, naturalmente, ele se sentia excluído da sociedade ordenada e confortável que o burguês havia criado. Então, ele se chamava a si mesmo o bastardo, embora ele não fosse um bastardo. Fisiologicamente, não era um bastardo, né? Mas, então, ele adquire esse papel do sujeito que é rejeitado, que está fora do sistema, que está fora da sociedade, né? E, a partir disso, ele começa a se identificar com todos os outros excluídos e bastardos. Negros, homossexuais, criminosos, drogados, prostitutas, né? Maoístas. Todo mundo que não estava muito confortável na sociedade começa a ser, para o Jean-Paul Sartre, um bastardo. Então, existe uma espécie de comunidade internacional dos bastardos. Então, eu falei, olha, ele não deixa de ter razão quando ele diz que quando você é colocado fora da sociedade, você obtém um ponto de vista privilegiado. Você consegue ver o que aqueles que estão dentro não enxergam. Não é isso? Então, nesse ponto, ele tem razão. Porém, se nós nos integramos na comunidade internacional dos bastardos, tá certo? Nós estamos integrados não na sociedade presente, mas na sociedade futura e no conjunto de esforços, né? E no oceano de organizações e pessoas que estão envolvidas na produção dessa sociedade. Então você está integrado de algum modo. Não é isso? Mas ainda, quando nós vemos que a sociedade presente, a sociedade burguesa, trata essas pessoas e esses grupos com um especial carinho paternal, não é isso? Faz um monte de leis para protegê-los, né? Persegue quem fala mal deles e assim por diante. E tem toda, vamos dizer, uma gama de artistas e intelectuais, todos eles bastardos, que ocupam os melhores lugares, ganham todos os prêmios Nobel, ocupam todas as cátedras, etc, etc. Você fala, peraí, então o bastardo está duplamente integrado. Ele está integrado na comunidade internacional dos bastardos, negros, homossexuais, etc. E ele está integrado também na sociedade burguesa, da qual ele desfruta de uma maneira privilegiada, como o próprio Sartre. Né? O Sartre ganhou tanto dinheiro com os livros dele que ele, quando ofereceram o prêmio Nobel, ele rejeitou. O prêmio Nobel para ele não era nada. Era o quê? Era US$1 milhão. Grande porcaria. Né? Então, mas sempre viveu, vamos dizer, como um grão burguês. Né? Então, bom, ele tem razão ao dizer que o bastardo, o rejeitado, enxerga as coisas melhor. Mas ele não é um bastardo. Ele está brincando, ele está fingindo. E os outros todos também. Não é isso? Quer dizer, nós sabemos, vamos dizer, das imensas vantagens que o sujeito desfruta por ele pertencer ou representar um desses grupos supostamente excluídos. Né? Eu me lembro que uns anos atrás eu fiz na Maison des Sciences de l'Homme, da UNESCO, em Paris, a conferência Os Mais Excluídos dos Excluídos. E eu falo, bom, para dizer que o sujeito é excluído, ele tem que não ter voz nenhuma, ele não tem chance. E eu descobri que os mais excluídos dos excluídos eram os mortos. Morto não fala. Então você pode inventar a respeito deles o que você quiser, você pode mentir quanto quiser, tá certo? E isso, evidentemente, causa uma distorção da perspectiva histórica. Logo em seguida aparece uma historiadora brilhante, Emily Visco-Grod, que escreve algo exatamente sobre isto, quer dizer, o resgate das vozes do passado, deixar os caras falar. Por exemplo, todos nós sabemos o que nós pensamos a respeito de Platão, a nossa visão de Platão, mas o que Platão diria sobre nós? Né? Esta pergunta está excluída, mas é claro que se você não articular as duas perspectivas, a visão que o presente é do passado com a visão que o passado teria do presente, você está fora, vamos dizer, do senso real das proporções. Então era preciso, em primeiro lugar, integrar na comunidade dos bastardos todos os falecidos, todo o passado. Então eu comecei a fazer uma série de exercícios neste sentido. O que Santo Tomás de Aquino diria do que ele está vendo aqui? Né? O que Aristóteles diria, o que Platão diria? E eu vi que era preciso um exercício mental para me colocar do ponto de vista de uma outra época, vencendo o que eu chamei então do preconceito cronocêntrico. Porque o pessoal fala muito de preconceito etnocêntrico. Todo mundo quer ver tudo desde o ponto de vista da Europa. Hoje já não é assim. O ponto de vista do mundo islâmico, nós sabemos que predomina, que é o mais válido, né? E o ponto de vista europeu é apenas um preconceito. Né? Bom, vencer o preconceito etnocêntrico é fácil, porque todo mundo está falando que precisa vencê-lo. E, além disso, a imensidão de material, né, da Ásia e da África que vem sendo publicado já eliminou o preconceito etnocêntrico. Né? Mas e o preconceito cronocêntrico? Nós continuamos vendo tudo apenas do ponto de vista da nossa época, como se ela fosse uma coisa privilegiada, como se ela fosse a culminação, o ponto mais elevado da evolução histórica. E, evidentemente, não é assim. Nós podemos dizer que, sob muitos aspectos, civilizações mais antigas foram superiores à nossa. Né? E tem coisas delas que nós não, que ainda estão acima da nossa compreensão. Você veja, tudo aquilo que o antropólogo polonês Schwarzy de Lubitsch observou sobre o templo de Luxor é absolutamente incompreensível desde o ponto de vista da ciência atual. Ou seja, os caras tinham uma ciência que nós não entendemos. Tá certo? Então, por que não julgar a história do ponto de vista deles? Imaginariamente, quer dizer, aquilo que o Weber chamava de experimento imaginário. Isso já começou me dando, vamos dizer, uma amostra do que poderia ser um ponto de vista privilegiado. Então, o ponto de vista privilegiado teria que absorver o maior número possível de perspectivas e integrá-la num centro de consciência. Ou seja, se eu estudasse, por exemplo, sei lá, a filosofia escolástica, eu não a estudaria do ponto de vista de um acadêmico do século XX. Mas eu tentaria ver como o escolástico se via a si mesmo e como ele veria essa possibilidade de desenvolvimento que de fato aconteceu. Quer dizer, começou como estava no tempo, vamos supor que eu sou John Duns Scott. Né? E daí eu tenho uma visão do que os caras escreverão de mim no século XX. E eu faço a crítica disso. Né? Então, eu fiz esse exercício muito tempo, praticamente tudo que eu leio, tudo que eu estudo, eu faço isso, eu mudo de época. Né? Aí, eu escrevi aquele ensaio que saiu no Futuro do Pensamento Brasileiro, sobre que resumia a conferência, os mais excluídos dos excluídos. Tá certo? Mostrando que, se você não é capaz de se julgar a partir dos valores e dos esquemas de uma outra época, você não vai entender a sua época jamais. E eu me lembrava que eu tinha lido no Benedetto Croce um parágrafo brilhante onde ele disse: se eu não possuo em mim nada da devoção cristã ou do espírito revolucionário de 1789 ou do espírito dos Founding Fathers, eu não vou entender nem a civilização medieval, nem a Revolução Francesa e nem a Guerra Civil Americana, por exemplo. Né? Então, eu tenho que incorporar essas visões na minha própria, de modo que elas se tornem, vamos dizer, instrumentos da minha visão das coisas. Tá certo? Nesse sentido, eu podia lembrar o famoso verso de Terêncio: nada do que é humano me é estranho. Ou seja, eu tentei levar isso a sério. Falei, isso ainda não é um método, evidentemente, mas é o começo de um método. Então, colocados estes problemas, eu voltei ao tema do bastardo, do excluído, do ponto de vista do excluído. Karl Marx dizia que só o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, porque ele é a última classe, porque ele vem depois de todas as outras, e a visão de todas as outras estava, vamos dizer, nublada, né? Estava deformada pelos seus interesses de classe. Ao passo que os interesses do proletariado coincidem com os interesses da humanidade inteira, então ele pode ter uma visão objetiva. Claro que isso é um conceito totalmente idealizado, o proletariado não tem nada disso, e ele diz no Sobre o Enigma: se só o proletariado pode ter uma visão integral da história, visão correta da história, como é que o primeiro que apresentou a visão integral da história, que foi o Karl Marx, não era um proletário? Começa com esse problema. Eu falei, bom, mas o que que é o excluído realmente? Daí, coincidência, alguém tocou para mim aquela musiquinha, cançãozinha do Enzo Iannacci, Vengo Anch'io. E é uma letra muito engraçada, O sujeito começa a dizer assim, é um menino falando, nós vamos no zoológico e vamos nos esconder e gritar, o leão escapou, para ver o efeito que faz. Daí chega um menininho pequenininho e fala, vem, Guanquinho, eu também vou. E o outro responde, no, tu no, mas por quê? Por que no? Depois, eles já são adolescentes, dizem, ah, então nós vamos sair com as garotas, tá, né, para ver se chove, se estraga o nosso passeio e tal. Daí veio o pequenininho e fala, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? E assim vai. Tudo que eles inventam de fazer, vem o pequenininho quer entrar também, eles falam, no tu no. Até que chega o dia que, bom, nós vamos nos reunir para ir no seu enterro. Daí ele diz, vengo anch'io, no tu no, ma perché? Perché no? Eu também vou, você não. Por quê? Por que não? Então eu falei, bom, esse é o excluído total, esse não tem chance mesmo. Então, existe alguém assim? Para que nós possamos adotar o seu ponto de vista e ver, existe. É nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz, foi abandonado por todo mundo. Hã? Os apóstolos todos saíram correndo. Então eu falo, bom, era a solidão total. Eu digo, ora, mas Jesus Cristo era só a solidão total? Foi só a vítima da crucificação? Não. Ele é o Logos, ele é a razão divina. Ele é o fundamento de toda a ordem possível. Ou seja, só ele conhece a ordem inteira. Então, eu vi que a ideia do Jean-Paul Sartre, e de tantos outros como ele, era uma caricatura remota desta ideia. Aquele que está no centro e que tem a perspectiva total é, ao mesmo tempo, o que está mais por fora e mais excluído. Eu falei, bom, essa é a pista, evidentemente. Isso quer dizer que, quando você adota o ponto de vista do excluído, ao mesmo tempo, você não pode entrar numa outra comunidade de excluídos. Você tem que continuar excluído sozinho. Em segundo lugar, se você não entra numa outra comunidade, você não está contra nenhuma comunidade. Você não vai se definir pela sua oposição a isto ou aquilo. Assim como o próprio Jesus Cristo não se definiu por sua oposição a coisíssima alguma. Não é isto? Ao contrário, pendurado na cruz, ele mesmo orava para que Deus Pai perdoasse os seus carrascos. Não é isso? Então, o Evangelho, nesse sentido, te dava, vamos dizer, o modelo da ciência. Também me lembrei, né, do verso, acho que está no capítulo 6 de Mateus, que João Batista está na cadeia e manda os discípulos ir a Jesus perguntar, é você o Messias ou nós temos que esperar um outro? E Jesus responde, vocês vão lá e digam ao João Batista o que vocês viram e ouviram. Vocês viram o leproso ser curado, vocês viram o paralítico andando, vocês viram o cego enxergando, vão lá e contem para ele. Falei, o que é isso aí? É um critério de verificação científica. Não é isso? Porque se você diz que um milagre aconteceu, aonde ele tem que ter acontecido? Tem que ter acontecido num campo não miraculoso, que é o campo da experiência terrestre. Não é isso? Então você não vai vir com um critério miraculoso para confirmar o milagre. O critério tem que ser materialista, na verdade. Então, este conjunto de coisas, a busca, vamos dizer, do ponto de vista privilegiado, né, a assimilação da exclusão, quer dizer, para você adotar verdadeiramente o ponto de vista daquilo que o Sartre chamava de bastardo, você tem que concordar que você pode ficar sabendo de coisas que ninguém mais vai saber. E que, portanto, ninguém mais vai concordar. Né? E todo mundo vai achar que você está maluco. Então eu coloquei esse problema, isso faz muito tempo. E se acontecer isso? Se acontecer, aconteceu. Eu quero saber o que está acontecendo, ainda que ninguém acredite em mim. Eu já tinha um emprego regularmente bom na mídia, não tinha maiores ambições além daquilo. Falei, bom, então eu vou descobrir as coisas, escrever e contar, e se ninguém acreditar, dane-se, né? Isto tudo foi o começo da história. Foi a partir daí que eu comecei a colocar as perguntas fundamentais que poderiam criar um método da ciência política. Então, evidentemente, nós temos que dividir o campo em dois. Um chama-se filosofia política, outro chama-se ciência política. O que é a filosofia política? Ela é o estudo dos métodos e critérios e o estudo do ponto de vista cognitivo privilegiado que nós temos que alcançar para compreender os fenômenos dessa área que nós chamamos a política. O que é a ciência política? É a aplicação desses critérios e conceitos a descrição e compreensão de processos histórico-políticos reais, de preferência aqueles que estão acontecendo na sua frente. Pode estudar o de outras épocas também, tá certo? Mas você tem esse privilégio de você ser testemunha direta do que está acontecendo agora. Isso, sem dúvida, ajuda. Também, bom, por onde vamos começar? Existe uma documentação, existe uma coleção de fatos a que nós precisamos ter acesso. E esses fatos estão registrados em documentos e testemunhos. A maior parte deles, documentos escritos ou documentos gravados. Tá certo? Em suma, é a linguagem humana. É através da linguagem humana que você toma conhecimento do que acontece. E grande parte da ação política consiste em falar ou escrever. Não é isso? Então, o De Gaulle, quando levava um problema para ele, dizia, bom, eu vou fazer alguma coisa. O que, que eu vou fazer? Eu vou falar. Então, chamava o canal de televisão e falava, e o que ele falava tinha consequências. Então, grande parte da ação política se dá através da linguagem e, portanto, o material à disposição do cientista político também consiste de documentos linguísticos, escritos ou gravados, tá certo? Então, o primeiro problema que nós tínhamos era esse, como é que nós vamos entender esse material? Como é que nós vamos coletar? Como vamos olhar este material? E como vamos compreendê-lo? Então, daí me ocorreu a famosa distinção criada por Aristóteles. O começo de toda a ciência, diz ele, é o repertório das opiniões admitidas. Então, são as opiniões correntes dos agentes políticos e dos seus intérpretes, tá certo? E toda a documentação daí decorrente. E dizia ele, no campo específico da política, nós temos que levar em conta, em primeiro lugar, a diferença entre o discurso dos agentes e o seu próprio discurso, quer dizer, o discurso do cientista que está observando e querendo compreender. Esse discurso, ele se distingue pelo seu objetivo. O discurso do agente político visa a produzir uma ação ou uma situação. E o discurso do cientista, não, ele visa apenas a compreender o que está acontecendo. É claro que esses elementos se interpenetram. Por exemplo, o discurso do agente político pode incorporar parcelas enormes no discurso científico para legitimar a ação que ele pretende empreender. Do mesmo modo, o próprio cientista político, ele pode pretender que a observação que ele está fazendo dos fatos interfira nos próprios fatos. Mas, de qualquer modo, há uma diferença que, vamos dizer, que é baseada eminentemente na famosa teoria das funções da linguagem do Karl Bühler, que é a função denominativa, que é dizer o que as coisas são, a função expressiva, que é você expressar os seus estados interiores, e a função apelativa, que é agir sobre a cabeça ou a alma do ouvinte. No caso do discurso político, evidentemente, a função apelativa predomina sempre. Hein? E, no caso do discurso do cientista, é a função denominativa que predomina. Então, mesmo que o discurso do agente incorpore elementos teóricos, científicos, e mesmo que o discurso do cientista pretenda ter algum efeito, a modalidade de discurso sempre permanecerá distinta, tá certo? Então, é claro, então, que para começar um estudo da ciência política seria necessário, em primeiro lugar, abdicar de qualquer consequência. Se você não está fazendo nem a questão de ser compreendido, quanto mais, né, questão de desencadear efeitos, né, mudar o mundo, etc., etc. Então, desistir em primeiro lugar. Isso quer dizer que se o que eu estou falando for compreendido e desencadear efeitos benéficos, muito bem. Se não acontecer nada disso, a sua função científica ele cumpriu. Dito isto, o passo seguinte era entender o que é um agente político. Isto colocava diretamente o problema da ação e do poder. O que é a ação humana? Ela é intervenção deliberada num estado de coisas. Você dado uma situação, você intervém para transformar numa outra situação. Isso não quer dizer que o que se busca seja sempre a mudança e a novidade. Você pode interferir para impedir que o estado de coisas mude. Isso também é agir. Por exemplo, tem, vamos dizer, um golpe de Estado. Então alguém se mobiliza, como sei lá, os nazistas tentaram na Áustria, né? Então os caras estavam tentando um golpe de Estado. O que que fez o primeiro-ministro, o Dolfo? Ele fez lá uma constituição autoritária para impedir que aquilo acontecesse. Então essa é uma ação reacionária, por assim dizer, tá certo? Ela reage ao estado de coisas para que ele não mude. Também isso é ação, tá certo? E aí a coisa se divide. Note bem que tudo isso é um estudo teórico e a priorístico, é um estudo puramente filosófico. Eu não estou fazendo ciência política ainda, estou fazendo apenas a filosofia da política para tornar possível uma ciência política mais tarde, né? Que é exatamente o que eu prometi fazer nessa aula. Falei, nessa aula eu vou dar os conceitos, métodos e critérios da ciência política. Depois, mais tarde, eu vou entrar no caso específico do Brasil, mostrar como que eu apliquei isto e como que foi possível, em muitas situações, descrevê-las corretamente e prever o seu desenvolvimento com grande margem de acerto. Na verdade, eu não me lembro de ter errado nunca. Às vezes não acertei na mesma hora. Aquilo que eu previ aconteceu, mas demorou um pouco mais. Mas sempre aconteceu. Então eu falo, bom, é claro que eu estou na pista certa. A ciência política é exatamente isto. É isso que tem que fazer. E se os outros não fazem, é porque não sabem ou não querem, né? Estão interessados em outras coisas. Então, o problema do agente nos colocava, então, duas questões. Quem age politicamente? Então, você vê que a ação política, ela só se denomina política quando ela alcança uma sociedade inteira. É isso. Claro que existe política local também. Mas se você falar numa escala municipal, muito bem, então a ação política na escala municipal será o que alcance o município inteiro. E assim por diante. Então, quem é capaz desse tipo de ação? Daí me ocorreu o problema do negócio que eu chamei o pensamento metonímico. O pensamento metonímico consiste em você confundir o agente com um dos seus aspectos, ou com o seu instrumento, ou com o seu estilo, etc, etc. Então, por exemplo, quando se diz em 1789 a burguesia tomou o poder, isso é claramente uma metonímia, isso não é uma realidade. Não é isso? O que você quer dizer? Que duas ou três pessoas, que talvez não fossem nem burguesas elas mesmas, tomaram o governo e tomaram algumas medidas que favoreceram essa classe burguesa. Mas não que a burguesia tenha tomado o poder. Né? Uma classe social pode tomar o poder? Eu digo, bom, como é que você... Para você agir politicamente, você tem que combinar as coisas. Você não age a esmo, tá certo? Não é tudo fruto do acaso. Então, como é que você reuniria uma classe social inteira, tá certo? Para ela examinar, traçar planos e deliberar e agir. Isso é impossível. Não é isso? O número de pessoas que participam de uma conspiração, de uma revolução, de um golpe de Estado é ínfimo em relação à sociedade inteira, em relação à sua classe social. Mais ainda, quantos burgueses, né? Ou seja, quantos capitalistas havia na liderança da Revolução Francesa? A resposta é nenhum. Para não dizer que não tinha nenhum, tinha um Necker, que era o único. Né? Assim como, se você perguntar, quantos proletários havia no primeiro Comitê Central da União Soviética? Nenhum. E assim por diante. Então, eu falo, bom, então é claro que isso é um pensamento metonímico. Algumas pessoas, um grupo determinado, derruba o governo, toma o poder, e você, alegando que eles representam uma classe, a qual não foi consultada a respeito, né? E a qual pode, inclusive, se incluir entre as vítimas do novo governo. Não é isso? Então, eu vi que esse tipo de pensamento metonímico era um vício geral da modernidade praticamente inteira. Né? O modo de você dizer, por exemplo, Argentina declarou guerra ao Paraguai. Né? Guerra do Paraguai. Quando você vai ver, morreu mais gente na frente interna lutando contra o serviço militar do que no campo de batalha. Então, é claro que não foi a Argentina que declarou guerra. Foi uma fração mínima da Argentina que estava no poder, declarou guerra contra a vontade maciça da população. No Brasil, ao contrário. No Brasil, houve um entusiasmo bélico fabuloso. Todo mundo queria ir para a Guerra do Paraguai, exceto, né, os ricos, evidentemente. Daí surgiram os famosos voluntários da pátria. Sabe o que é os voluntários da pátria, né? O neguinho rico contratava 40 escravos para ir no lugar dele, né? Falava, te dou uma grana, você vai lá morrer no meu lugar. E pronto, e ele virava um dos voluntários da pátria. Mas, em geral, a população apoiou maciçamente o governo brasileiro na Guerra do Paraguai. Mas, nos dois casos, você usa a mesma expressão. O Brasil declarou guerra ao Paraguai e a Argentina declarou guerra ao Paraguai. Então, na própria seleção das palavras, você já está começando a se enganar. Você está se impedindo de ver qual foi a ação verdadeira e qual foi o agente verdadeiro. Então, esta distinção era fundamental. Então, aí surge a pergunta, ampliando um pouco mais a questão, quem é capaz de ação histórica? Hã? O que é ação histórica? É a ação cujos efeitos se prolongam para além da duração da vida do seu agente. Como, por exemplo, sei lá, o código de Napoleão Bonaparte, que muito tempo depois de Napoleão Bonaparte ter caído do cavalo, continuou em vigor. É isso. Ou, por exemplo, o império de Carlos Magno. Ele fundou o império e depois os seus descendentes estraçaram o império, mas ele durou depois da morte dele. Então, são ações que têm consequências de longo prazo e grande profundidade e vastidão. Quem é capaz desse tipo de ação? Se você perguntar, um país pode ser um agente histórico? Por exemplo, o Brasil pode ser um agente histórico nesse sentido? De jeito nenhum. Por quê? A ação subentende, isto é um princípio fundamental, a ação subentende a unidade do agente. É? Então, se você tem 15 pessoas agindo sem ter combinado nada, você não tem uma ação, você tem apenas uma confusão. Tá certo? Se combinaram, mas no dia seguinte esqueceram ou traíram, também não agiram. É isso? Então, só é possível você falar de um agente histórico quando existe uma unidade e persistência da ação ao longo do tempo. E isso só é possível quando o grupo que está empreendendo a ação consegue se reproduzir ao longo das gerações. Ou seja, consegue formar pessoas que estão devotadas aos mesmos objetivos, com a mesma intensidade e o mesmo comprometimento profundo dos seus fundadores. Não é isso? Então, isto restringe enormemente o número de agentes históricos. E nós estamos contando histórias que não existem. Quando você fala, por exemplo, a história do Brasil, fala, o Brasil não é um agente para você contar a história dele como se fosse a biografia de uma pessoa. História do Brasil quer dizer um monte de acontecimentos inconexos que aconteceram mais ou menos dentro do mesmo território, quer dizer, o território também muda, ele incorpora um pedaço, perde outro pedaço. Então, história do Brasil é uma expressão metonímica, né? Quer dizer, história das coisas que vários grupos e pessoas fizeram dentro do Brasil. Não é isso? Ou alegando estar agindo em nome do Brasil, que nós não sabemos também se estavam. Né? Por exemplo, quando o Barão do Rio Branco foi lá fazer a famosa disputa de fronteiras, né? Bom, ele estava fazendo em nome do que ele achava que era o interesse nacional. Mas a maioria da população sabia, não sabia absolutamente nada. Quer dizer, o cara que mora no Rio Grande do Sul, ele está pouco lixando para a fronteira lá do Acre. Daí volta o Barão e todo mundo diz, não, ele fez uma grande vitória para o país, etc. Bom, é relativo. Um país não tem esta unidade de consciência capaz de ser reproduzida de geração em geração, né, de maneira eficiente, de modo a preservar a linha de ação. Mas tem algumas entidades que têm. Por exemplo, a Igreja Católica tem. Não é isso? A Igreja Católica tem mais ou menos os mesmos rituais, os mesmos mandamentos, a mesma lei canônica, desde que ela foi fundada até hoje. De vez em quando muda um pouquinho, reforma um pouquinho, mas em substância continua a mesma coisa. Então isso quer dizer que, de modo geral e estatisticamente, a maior parte dos camaradas que são formados dentro da Igreja Católica, eles refletem uma linha de ação histórica que vem desde a fundação da Igreja. Do mesmo modo, entidades, vamos dizer, esotéricas, como a maçonaria, por exemplo, todos os maçons passam pelos mesmos rituais, obedecem os mesmos valores, etc. Então é possível uma ação contínua. Tá certo? Uma organização como o Partido Comunista, que é a organização política mais velha que existe no mundo, mas a única organização que tem uma existência contínua, vamos dizer, há um século e meio, passando de geração em geração, a mesma formação. Formação quer dizer doutrinação? Não, é uma coisa muito maior do que isso. É passar toda uma cultura, sentimentos, símbolos, reações, etc. Existe, aqui nos Estados Unidos tem um monte de livros sobre a educação do que chamam Red Diapers, fraldas vermelhas, que são os filhos dos comunistas. E você vê que de geração em geração aquilo vai passando, impregnando profundamente, de modo que o negro, mesmo que ele deixe de ser comunista mais tarde, ele continua com a mesma estrutura de personalidade e, de algum modo, ele vai continuar servindo ao mesmo objetivo. Então, existem entidades que têm capacidade de ação histórica. Se você perguntar assim, as Forças Armadas são agente histórico? De jeito nenhum. Porque elas não têm unidade suficiente. Elas são um órgão, um instrumento do Estado. Elas não são causa sui. Elas não decidem o seu próprio curso, como a Igreja Católica decide, ou a maçonaria decide, ou o Partido Comunista decide. Né? Existe um elemento estranho que as envolve e determina. Em certos momentos, pode haver uma unidade entre um grupo de oficiais militares que sentem do mesmo modo, então agem de maneira convergente, como aconteceu em 64, por exemplo. Né? Mas é a unidade desse grupo, então esse grupo é o agente e as Forças Armadas não são agente. Essa distinção é absolutamente fundamental para você poder descrever o que está realmente acontecendo. Né? Então, é aquele verso do Antônio Machado: a distinguir me paro las voces de los ecos. Paro para distinguir as vozes dos ecos. É? E isso é fundamental para você saber o que está acontecendo. Eu digo, bom, basta isso, só com essas explicações. Você já vê que vícios de linguagem acumulados no debate político criam uma confusão dos demônios. Não é isso? Então, usando esta linguagem amplamente metonímica, você nunca vai conseguir uma descrição apropriada do que está acontecendo. Entendeu? Bom, isto foi depois uma das técnicas que eu apliquei no diagnóstico das situações reais. Quer dizer, quem está efetivamente agindo? Hein? Quem tem uma linha de ação contínua por trás de milhares de ações que as ecoam? Isso aqui é básico. Hein? Então, eu vou mostrar para vocês nas próximas aulas como que a gente aplica isso à descrição de situações reais. Hein? E como nós podemos, do mesmo modo, fazer uma descrição da situação atual e chegar a alguns prognóstico, né? Então, para ser um agente é preciso ter unidade. Então, a unidade máxima que nós podemos ter é a unidade de uma personalidade, uma consciência única que está pensando tudo. Então, é possível que o indivíduo ele seja um agente histórico, se ele conseguir ter uma unidade e persistência de propósito ao longo de toda a sua vida, da sua vida pública, quer dizer. De tal modo a deixar marcas cuja presença se prolongue para além da duração da sua vida, como fez, por exemplo, Napoleão Bonaparte. No caso de Napoleão, isto se torna maximamente claro, porque nós sabemos, pelo estudo das batalhas, que o exército napoleônico só funcionava onde o próprio Napoleão estava presente. Né? Ou seja, ele tinha grandes generais, mas não adiantava ele delegar o comando para esses generais. Ele tinha que ir lá pessoalmente. Por quê? Só ele tinha a concepção integral, estratégica e tática integral na cabeça. Os outros não tinham, eles tinham só partes. Então, para que a estratégia global funcionasse, era preciso ter aquela cabeça. Em outros casos, você vê que os indivíduos não têm essa unidade, mas o grupo que eles formam os agrega de tal maneira, como acontece no caso do Partido Comunista, que esta entidade, apesar das deficiências e falhas e distrações dos seus membros, continua agindo coerentemente e convergentemente ao longo do tempo. Isto aí nos permite fazer a distinção, que essa eu aprendi com Georg Jelinek, no livro Teoria do Estado, um dos grandes livros de teoria política do mundo, onde ele diz, princípio número um. Bom, eu tinha alguns anteriores a este, mas para ele esse é o começo. Distinguir na sociedade o que é resultado de um acúmulo fortuito de causas e o que é resultado de um plano e de uma deliberação. Ora, confundir essas duas coisas é um dos preceitos fundamentais da ciência política e do comentário político hoje. Ou seja, você discernir intenções por baixo de similaridades e convergências. Por exemplo, todo esse pessoal que escreve sobre os Illuminati, né? Ah, os Illuminati estão no poder. Fala, bom, os caras que estão aí, eles podem ter algo parecido com os Illuminati, mas você não tem a mais mínima evidência da continuidade dessa organização ao longo do tempo. Então, pode aparecer 500 organizações diferentes que, como você vê uma similaridade entre o que eles estão fazendo e o que os Illuminati queriam fazer, você diz que são os Illuminati. Ou seja, você está conferindo uma unidade substantiva, tá certo? A uma convergência de aparências. Não é isso? Outra forma de pensamento metonímico é o organicismo. O organicismo é uma teoria inventada por um pensador conservador alemão chamado Adam Müller, no começo do século XIX, onde ele propunha considerar a sociedade como se fosse um organismo, um corpo animal vivo. Eu digo, bom, claro, heuristicamente, quer dizer, como maneira de estimular a sua imaginação, o organismo pode até funcionar, porque ele te faz ver ligações que normalmente passariam despercebidas. Porém, uma sociedade ou um país pode ter o tipo de unidade orgânica que tem um corpo animal? É claro que não. Porque para que ele tivesse esta unidade, seria preciso que os indivíduos que o compõem não fossem unidades, mas fossem apenas partes. É? Muitos indivíduos na sociedade humana não são, de fato, individualidades, são apenas partes. Ou seja, entram num processo que as transcende, que elas não compreendem, mas no qual elas colaboram passivamente, por assim dizer. Mas tem outros indivíduos que são eles a matriz, vamos dizer, do conjunto que está acontecendo, como, por exemplo, Napoleão Bonaparte, o Lenin, né? O Mussolini, o Hitler, etc. Então, o organicismo falha na medida em que ele não reconhece o verdadeiro padrão de unidade. Ele pega, vamos dizer, a presença de todos, a pertinência de todos os membros a uma sociedade, como se fosse uma pertinência orgânica. Não é isso? Bom, é claro que isso aí não é um metonímia, é uma metáfora. Mas como metáfora, ela não é um conceito descritivo apropriado. A metáfora é um tipo de pensamento analógico, né? Analógico é aquilo que tende a uma unidade lógica a ser alcançada. Então, o analógico é uma síntese de semelhanças e diferenças, tudo misturado. E você só entrará no terreno lógico quando você desmisturar, você vê o que, que tem que ver com o que não tem que ver. Então, a metáfora serve para despertar intuições, percepções, ideias, etc., etc. Mas ela não é uma descrição da realidade. A metáfora serve subjetivamente para ajudar você. Não é isso? Então, é como olha, você não pode fazer sexo com um comprimido de Viagra. Não é isso? Ele é um componente que você usa para facilitar o seu desempenho. Mas não é com ele que você está transando, né? Espero que não seja, pelo menos. Já inventaram tudo agora. Então, a metáfora é como um comprimido de Viagra. Ela faz você funcionar mais rápido, mas não quer dizer que a visão que você está tendo da realidade seja mais adequada. O próprio Karl Marx, ele entra um pouco no organicismo sem saber, porque ele sempre vê a sociedade como uma unidade conflitiva, marcada sempre pela luta de classes. Não é isso? Ora, o que é a luta de classes? É também uma metáfora. Bom, que existe a classe social. A classe social, nós sabemos, ela existe. Onde termina uma, onde começa a outra. O historiador marxista inglês E.P. Thompson chegou à conclusão de que não há critério econômico suficiente para distinguir duas classes, que você teria que levar em conta elementos culturais, psicológicos, subjetivos, etc., etc. Ou seja, existem proletários honorários e burgueses honorários, que não são proletários nem burgueses. Então, a própria distinção entre as classes já é um problema. E você descrever a convivência delas como uma luta é também... Agora é uma metonímia, de fato, porque quando não está havendo conflito de classe algum, você pode dizer que é um conflito de classe latente. É um conflito de classe latente. Ó, durante 300 anos não houve nenhum conflito, né, de classe. Daí aparece o conflito. Você está vendo? O conflito já estava latente nos anos, 300 anos. Então você está confundindo, vamos dizer, o potencial com o atual. Então, erros desse tipo são praticamente... Se você ler qualquer história das ideias políticas, você vai ver que quase 90% das ideias políticas são isso. Então, metáforas, metonímias, etc., etc. Sempre, quase sempre construídas em função daquela tomada de posição prévia em favor de um certo modelo de sociedade que você nunca viu ou do qual você só vê as sementes, não é isso? No presente momento. Por exemplo, quando John Locke cria toda a teoria da democracia moderna, alguns elementos dessa democracia já existiam na Inglaterra, mas nem todos. Então, aquilo que estava ali em semente, ele já via como um produto acabado, e em função desse produto acabado, julgava o que estava acontecendo no tempo dele. Né? E assim por diante. Muito bem. Se, para ser um agente, é preciso ter uma unidade, tá certo? Então, o que que define, o que que determina o curso da ação tomada por um indivíduo ou um grupo? É o que ele tem na consciência. Então aí surge a noção que eu acho fundamental do horizonte de consciência. Aonde o neguinho não enxerga, ele não age, ou se ele agir, ele age às tontas e não sabe o que está fazendo. Então, se a ação é uma transformação deliberada do estado de coisas, ela pressupõe uma deliberação, e a deliberação pressupõe, portanto, um conhecimento da situação. E esse conhecimento deve ter os seus limites, quer dizer, tem um ponto a partir do qual a gente não enxerga mais. Então, por exemplo, um exercício que eu fiz sobre o horizonte, a noção do horizonte de consciência, foi o livrinho que eu escrevi sobre Maquiavel. Porque tem uma série de coisas que ele sabe, mas tem outras tantas coisas que são essenciais para aquilo que ele está dizendo, que ele não sabe absolutamente. Então, no caso do Maquiavel, o horizonte de consciência é bastante estreito, né? O que explica que o teórico da tomada do poder e o teórico da vitória na política estivesse sempre do lado perdedor. Se ele entendesse realmente a sua teoria, ele saberia escolher o lado vencedor. Então, é o fracassado que vira o teórico do sucesso. Tá certo? E não fez sucesso nem mesmo com isso, porque terminou a vida muito mal. Então, você vê que no julgamento das situações reais, o Maquiavel falhava miseravelmente. E ele compensava, vamos dizer, esta sua incapacidade de diagnóstico com uma espécie de pessimismo que simula um realismo. Quando você não sabe o que está acontecendo, então você aposta no pior. Isso dá a impressão que você é realista. Mas, olha, você apostar no pior ou no melhor, aí fazendo como Jorge Benanos, né? O otimista e o pessimista são apenas o gordo e o magro da filosofia. Não há diferença entre eles. Quer dizer, você apostou no melhor, apostou no pior, fala, bom, é tudo preferência subjetiva sua. Não é uma coisa da realidade. Então, você vê que ali no Maquiavel, que foi tido de uma maneira monstruosamente errada como fundador do realismo na ciência política, faltava totalmente o realismo. E abundava o quê? O pessimismo. Né? A aposta no pior. Então, esse problema do horizonte de consciência, ele pode ser resolvido na medida em que você, conhecendo historicamente a ação que o indivíduo desempenhou e conhecendo os elementos da situação em torno, você vê o quê? Quais os pontos fundamentais que ele ignorou. Então, o horizonte de consciência é definido pelo que, a não ser eu tirei do Jean Forestier, pelo mapa da ignorância. não se trata de uma ignorância fortuita. Todo mundo ignora alguma coisa, evidentemente. Mas, como já me ensinava o meu professor, o padre Stanislaus Ladzanski, existe uma diferença entre a nesciência e a ignorância. Nesciência é você ignorar alguma coisa. Ignorância é você ignorar aquilo que você precisaria saber. Por exemplo, um motorista de ônibus que não sabe dirigir ônibus. O passageiro não precisa dirigir ônibus. Então, isso é nesciência. Eu não sei dirigir essa porcaria, mas o outro está dirigindo por mim. Então, o mapa da ignorância não é o mapa da nesciência, o qual seria infinito. O número de coisas que nós ignoramos é infinito. Mas, dentro da minha esfera de ação, existem coisas que, para desempenhar a ação que estou querendo desempenhar, eu precisaria saber. E se eu não sei, então se trata de ignorância autêntica. Então, o mapa da ignorância delimita o horizonte de consciência. Particularmente quando você vê assim, se o indivíduo está estudando uma certa situação com vistas a agir nela ou a obter um conhecimento, existem certas perguntas fundamentais que ele tem de fazer. Sobretudo aquelas perguntas que surgem da experiência direta que ele tem da realidade. Eu agora mesmo dei o exemplo de Karl Marx, dos proletários que seriam os únicos portadores da visão integral e objetiva da história. Ora, se eu sou Karl Marx, eu sei que só os proletários podem ter essa visão objetiva. Ao mesmo tempo, eu estou tendo essa visão objetiva antes deles. Eu tenho que explicar isso, meu Deus do céu. Eu tenho que fazer essa pergunta. Como foi possível que eu, não sendo um proletário, e aliás, nem tendo visto jamais um proletário, tenha chegado a compreender aquilo que eu mesmo estou dizendo que só os proletários podem compreender? Essa pergunta é essencial. E ele não faz a pergunta. Porque foi desonesto? Eu não sei, nós não estamos aqui fazendo um julgamento moral, estamos fazendo um julgamento cognitivo. Então você vê um ponto cego em um aspecto essencial da questão. Quer dizer, a teoria da ideologia de classe exigia que Marx colocasse esse problema. Não sei como ele poderia resolver, mas pelo menos colocar o problema ele teria que colocar. Se ele não coloca, é porque não viu. E do mesmo modo, você pode aplicar isso a várias situações políticas concretas. Por exemplo, eu mesmo citei, e depois nesse curso eu vou estudar um pouco mais, quando o Raimundo Faur, que foi sem dúvida um dos grandes cientistas sociais do Brasil, talvez o maior depois de Gilberto Freire, ele apostou na fundação do PT. Por que ele apostou? Porque ele tinha descoberto que no Brasil a luta de classes não é entre proletários e burgueses, é entre o povo, de modo geral, e os donos do Estado, que ele chamava o estamento burocrático, quer dizer, a faixa burocrática, que são os donos do Estado. Quer dizer, o Estado no Brasil é a propriedade particular de certos grupos, não é um organismo anônimo, impessoal, científico, como é a administração estatal em outro lugar. Ele falou, precisa destruir o estamento burocrático. E ele acreditava que o PT podia fazer isso. Por que ele acreditava? Porque ele nunca estudou estratégia comunista. Ele não sabia nada a esse respeito. Eu digo, uai, mas o pessoal do PT estudava. É só você ver os documentos que eles liam, você ver as ligações que eles tinham, a tradição a que eles pertenciam. Eu falo, mas é claro, eles são herdeiros do movimento comunista, herdeiros e continuadores. Então, se eu não conheço estratégia comunista, eu não posso saber o que eles vão fazer e não posso apostar ingenuamente que eles vão destruir o estamento burocrático. Como, de fato, não apenas não o destruíram, mas se transformaram nele. Era previsível? Era. Contanto que o cientista tivesse feito a pergunta decisiva. Quem são esses caras nos quais eu estou apostando para destruir o estamento burocrático? Por que ele não fez essa pergunta? Então, primeiro, que nunca teve interesse nisso. Você vai ver que, no livro dele, ele quase nunca menciona isso. Você não vê um livro ali sobre estratégia comunista, né, que ele tenha citado, que ele tenha lido. Nada, nada, nada, nada. Em segundo lugar, porque ele estava naquele momento da destruição da ditadura militar, então, evidentemente, ele formulava tudo em termos de mocinhos e bandidos. Os bandidos são os que estão a favor da ditadura, os mocinhos são os que querem destruí-la. Não é isso? Como tem gente que até hoje vê assim, o PT inteiro está vendo assim, né? Quer dizer, o Brasil inteiro, 90% da nação brasileira representa os golpistas militares, né? E aquela fração mínima que gosta da Dilma é o povo. Bom, a mulher é louca de ver, mas você vira, a chamada luta contra a ditadura formou mentalidades inteiras. Tem personalidades inteirinhas montadas com base nisso. Nós vamos estudar isso nas próximas aulas, né? E, evidentemente, elas vão tentar repetir os mesmos esquemas cognitivos para tentar obter uma visão do que está acontecendo. Então, essa noção do horizonte de consciência é básica. Você pode fazer um horizonte de consciência de um indivíduo ou de um grupo inteiro. Para ver do grupo inteiro, o que você tem que ver? Tem que ver as discussões internas desse grupo. O que eles estão discutindo? E quais são as perguntas que eles não estão fazendo? Perguntas essenciais que não estão fazendo. Então, por exemplo, eu acho assim, eu acho incrível que no presente momento o pessoal do PT não pergunte se é um golpe, como é possível o povo inteiro estar contra nós. Né? Se é um golpe, se nós, outra coisa, se nós somos o povo e eles são a elite, né? Como é que as 15 famílias mais ricas do Brasil estão do nosso lado em vez de estar do lado dos golpistas? Como é que os banqueiros estão do nosso lado em vez de estar do lado deles? Eles não fazem essas perguntas. Né? Então, estão entendendo a noção do horizonte de consciência? Para você delinear o horizonte de consciência do ser, você não precisa saber tudo o que ele sabe. Você só precisa saber o que ele ignora dos pontos que são essenciais para o conhecimento dele. Então, o horizonte de consciência delimita as possibilidades do verdadeiro sucesso político. O que é o verdadeiro sucesso político? Você empreender... Santo Tomás de Aquino dizia que uma ação é boa quando ela é boa no seu propósito, nos seus meios de execução, no curso da sua execução e no seu resultado. E se você tem uma boa ideia e conseguiu usar os meios apropriados, né, e obter o resultado exatamente como você queria, bom, então você é um sucesso. Claro que todo sucesso humano é parcial, porque você só pode ver, na verdade, até o primeiro capítulo do sucesso. Por exemplo, se os comunistas dizem para você, nós vamos criar uma sociedade assim, assim, assado. Ah, bom, muito bem, você vai criar já diretamente? Fala, não, primeiro nós temos que tomar o poder. Então, isso quer dizer que a maior parte da sua vida será dedicada a tomar o poder e só sobrará um tempinho mínimo para você construir a tal da sua sociedade. Não, simplesmente não vai dar tempo. Porque depois que você toma o poder, fala, bom, agora, antes de construir a sociedade, nós temos que terminar de destruir o inimigo de classe. Isso pode levar 50, 70, 100 anos, então não vai acabar. Então, quer dizer que o objetivo proclamado pode ficar para as calendas gregas. Né? O essencial, vamos dizer, é o primeiro capítulo do seu sucesso, supondo-se que você consiga realizá-lo da melhor maneira possível, como Lenin, por exemplo, conseguiu. Né? Então, Lenin, chefiando uma fração mínima, tá certo? Conseguiu articular as coisas de tal maneira que um governo que parecia indestrutível caiu com a maior facilidade. Então, vamos dizer, essa é uma ação bem sucedida até esse ponto. Diria a construção socialismo depois. Fala, bom, esse é outro problema. Aí, Lênin morreu e nada mais disse, nem ele foi perguntado. Então, tudo isto coloca um problema que geralmente é ignorado em todos os cursos de filosofia e ciência política do mundo, isso não é só no Brasil. Que é o seguinte: quem pode estudar isto utilmente? E que tipo de qualidades cognitivas, morais e psicológicas você precisa para você estudar isto? Então, o problema das qualidades psicológicas requeridas para estudar qualquer coisa são geralmente ignorados. A não ser, vamos dizer, em domínios muito restritos. Por exemplo, se você vai estudar física, bom, alguma coisa de matemática você tem que saber, você tem que ter algum jeito para a coisa. Você tem que ter aquela disposição, vamos dizer, da pesquisa experimental e da confrontação de resultados, etc, etc. Ou seja, você precisa estar mais, a sua personalidade tem que estar mais ou menos modelada pelos hábitos da ética científica. Tudo isso sabe que precisa, mas isso é tudo muito simples. E por que que é simples? Porque a coleta dos dados nas ciências físicas é feita por meios físicos. Todas as ciências naturais, físicas, né? Os fatos da biologia são fatos que você pega pelos cinco sentidos, ou diretamente, ou através de aparelhos, mas é pelos cinco sentidos. Isto quer dizer, isso aqui é fundamental. O dado que você apreende em biologia, em geologia, em geografia, em qualquer ciência da natureza, ele é totalmente heterogêneo em relação aos atos cognitivos que você pratica para conhecê-los. Não é assim? Para o sujeito praticar boa biologia, né, ele precisa saber como o cérebro dele está funcionando na hora que ele enxerga um camarão ou um elefante, por exemplo. Ele não precisa disso. Né? Os procedimentos cognitivos são uma coisa, os dados são outra. Os dados não são impostos pela natureza externa, tá certo? E, por assim dizer, a psicologia do conhecimento é indiferente em qualquer dessas ciências. Mas, quando você entra nas ciências humanas, na ciência política em particular, todos os dados que você tem à sua disposição foram produzidos pelos mesmos meios cognitivos com que você os está estudando. É a linguagem, a significação, atos de vontade, decisão, seleção, escolha, tudo isto. Portanto, os dados são da mesma natureza dos seus processos mentais. Essa diferença é absolutamente fundamental. Porque se você não é capaz de repetir os atos cognitivos que produziram tal ou qual ação política, você não vai entendê-los jamais. O que significa que você precisa de uma identificação temporária com o agente. O que te salva é que você não está estudando um agente só. Você não vai ficar a vida inteira estudando só Napoleão Bonaparte, não vai virar Napoleão Bonaparte. Mas até para entender Napoleão Bonaparte, você tem que entender os outros agentes. O príncipe Metternich, o general Wellington e assim por diante. Então, como você se identifica com vários agentes, você não se identifica com nenhum deles, no fim das contas. Você assume tudo aquilo como possibilidades de ação humana. Sabendo que você poderia estar naquele papel e que, em princípio, você não é melhor do que aquela, nem pior do que aquela pessoa, você é apenas mais um. Então, vamos dizer, essa abertura inicial à multidão dos dados e esta identificação com a gente são elementos sem os quais você não pode estudar utilmente ciência política. O que significa que, se você já está entrando na ciência política com um determinado ideal pronto, ideal de sociedade pronto, você não vai se identificar com quem representa o seu oposto. Por exemplo, se eu quero uma sociedade igualitária, eu já terei nojo de quem vier com uma concepção hierárquica. Não é isso? Não poderei me identificar com ele. Então, se eu sou a favor da democracia capitalista, eu não posso me identificar com Lenin. E se eu não posso me identificar com Lenin, eu não posso captar também o seu horizonte de consciência, isso é os limites do que ele. Você vai raciocinando como ele, você vai seguindo o fluxo interior dele. Mas chega um ponto onde tem algo que você sabe e ele não sabe. Eu digo, opa, aqui ele não enxergou. Não é isso? Então, mapear o horizonte de consciência exige essa dupla identificação, essa dupla operação simultânea, a identificação com o agente e ter informações que ele não tem, mas que você sabe que na situação dele eram importantes. Quantas pessoas são capazes de exercer este trabalho? Muito poucas, na verdade. Porque isso aí requer, em primeiro lugar, imaginação. A maior parte das operações que você vai fazer só se dão na sua imaginação. Mas elas não estão ocorrendo na sua frente. Ou elas ocorreram em outras épocas, ou ocorreram em outro lugar do espaço, que não é aquele onde você está. Então, se você não tem amplitude imaginária suficiente para entender esta multidão de processos cognitivos e decisórios humanos, você não pode exercer utilmente a ciência política. Então, é por isso que eu insisto nos meus alunos que eles tenham uma longa formação literária e artística antes de entrar em qualquer coisa, porque é isso que vai ampliar a sua imaginação. Nesse sentido que dizia Aristóteles, a poesia é mais verdadeira que a história. Por quê? Porque ela mostra o que poderia ter sido. Tem muitas situações humanas que você nunca vai ver na realidade, mas que você pode imaginar pela ficção. Não é isso? E é este repertório de figuras possíveis da vida humana e figuras possíveis do conhecimento humano que você precisa ter para você poder assimilar esses vários papéis desempenhados pelos vários agentes ao longo do tempo. Não é isso? Sobretudo, existe um elemento moral que é o seguinte: você não se identifica com o sujeito se você não tiver alguma compaixão por ele. O que é compaixão? Compaixão é sentir junto, sentir a mesma coisa. Então, mesmo quando você está estudando as ações de um sujeito que você considera monstruoso, por exemplo, eu posso odiar Hitler, ou Lenin, ou Stalin, etc., mas em algo eles têm que coincidir comigo. Em algo tem que ser possível ser igual a eles, senão eu não os entenderia de maneira alguma. Claro que existe um ponto limite, desta compreensão. Esse ponto limite é ditado pelo fator psicopatologia. Quer dizer que é a ausência de sentimentos morais no indivíduo. Então, quando você chega no limite da psicopatologia, o indivíduo começa realmente a praticar ações com as quais você não pode se identificar. Não há compreensão íntima daquilo. Existe apenas compreensão externa de tipo científico. Eu posso compreender, né, os atos do maníaco do parque, ou de Joseph Stalin, ou do Fidel Castro, pelos conceitos da psicopatologia, mas não é uma compreensão íntima. Não é uma compreensão por identificação. Ao contrário. É isso. Então, justamente porque eu tenho os sentimentos morais, eu posso compreender o que é a ausência deles. Mas não compreender por identificação. Ou seja, eu não posso suprimir os meus próprios sentimentos morais só para entender a mente de um psicopata. E seria a mesma coisa que você arrancar o seu cérebro para estudar a fisiologia cerebral. Não dá para fazer. Então, quando você alcança este limite, você vê que você entrou num terreno que é, a rigor é incompreensível, ele é descritível e explicável cientificamente, mas pela psicopatologia. Não é ciência política, pela psicopatologia. Então você vai precisar pedir auxílio para a psicopatologia para você entender este aspecto das coisas. Mas, na quase totalidade das suas ações, o psicopata não difere de uma pessoa normal. Só naquelas onde entra o problema do sentimento moral. Então, mesmo no caso dos psicopatas mais monstruosos e disformes, você vai ter que tentar exercer esta compreensão. Né? E, para você exercer essa compreensão, você precisa se colocar do ponto de vista do excluído total. Hã? Ou seja, eu não tenho um grupo com o qual eu me identifico. E por isso mesmo eu posso me identificar com qualquer um. Eu estou livre de algum modo. O que é a mesma coisa que dizer: todo mundo me rejeitou, eu estou lá no alto da cruz e não dou raiva a ninguém. Então, esta aí é a importância fundamental da figura de Nosso Senhor Jesus Cristo para todo este campo de estudos. Então, é claro que nós não chegaremos, vamos dizer, à amplitude e consciência de Nosso Senhor Jesus Cristo. Nós nunca seremos o Logos. Tá certo? Nós não sabemos como ele criou o universo, por que criou, etc, etc, etc. Nem porque ele criou os seres humanos. Mas dentro de uma escala humana, a nossa compreensão pode se estender indefinidamente. Não é isto? Só que você ser colocado fora de um determinado grupo, de uma determinada sociedade, pode ser uma coisa tão aterrorizante que imediatamente você busca um grupo compensatório com o qual você se identifique. Não é isto? E que é exatamente o caso que acontece com Jean-Paul Sartre e outros parecido. Este erro tem que ser evitado de qualquer maneira. Então você, veja, a mais absoluta solidão cognitiva é necessária para essas coisas. Mas essa solidão, ao mesmo tempo, te abre para toda a humanidade. Através do quê? Da compreensão e da compaixão. Então você não está sozinho, porque você está com todo mundo, no fim das contas. Justamente na medida que você foi posto para fora, então você pode compreender quem está dentro e quem está fora, do mesmo modo. Em seguida, a partir, vamos dizer, da ideia da ação, surge o quê? A teoria do poder. Não é isso? O que é poder? Poder é capacidade concreta de ação, não abstrata. Porque abstratamente eu posso ser Papa amanhã. Mas concretamente, o que, que eu, dentro da minha situação, posso fazer, né, nos momentos seguintes? Qual é a minha liberdade, a faixa da minha liberdade de ação? Então, do mesmo modo que é possível delimitar o horizonte de consciência, é possível delimitar o raio de ação possível de um indivíduo ou grupo. E isto é da mais alta importância. Por quê? Porque aí você vai descobrir uma coisa fundamental. O que, que este indivíduo ou grupo não pode fazer de jeito nenhum? O que, que é impossível ele fazer? E aí você usa o método de Sherlock Holmes. Elimina o impossível e do que sobrar, alguma coisa será verdadeira. Então, por exemplo, quando eu disse na primeira eleição do Lula, todo mundo acreditando que o Lula ia ser derrotado, eu disse, é impossível que ele não vença a eleição. Impossível. Eu não falei improvável, falei materialmente impossível. Por quê? Eu tinha analisado o horizonte de consciência e as possibilidades de ação das várias forças concorrentes e falei, só uma tem força. Só uma tem uma ação contínua, sobretudo, só uma tem uma estratégia. Os outros têm apenas táticas eleitorais limitadas aqui e ali. Então, bom, a diferença de poder aí é avassaladora. Então, podemos descontar, mas, bom, pode haver um milagre, mas excluído o milagre, tá certo? E o milagre deve ser sempre excluído, porque ele não é, não está ao alcance da nossa ciência. Então você lembra o seguinte, o conceito fundamental em qualquer ciência é o conceito de necessidade. Necessidade vem dizer de nec cedo, nec cedere, quer dizer, não cede, uma coisa que não cede, que não quebra. Então a necessidade significa apenas impossibilidade do oposto. Quando uma ciência busca formular uma lei, uma regularidade ou constância, ela está querendo dizer que o contrário é impossível. Existe, evidentemente, a impossibilidade absoluta e a impossibilidade relativa ou estatística, com a qual a ciência em geral se contenta hoje em dia. Então, abaixo da impossibilidade absoluta, você tem graus de possibilidade, que são demarcados justamente na teoria dos quatro discursos de Aristóteles. Você tem o absolutamente certo, ou necessário, ou impossibilidade do contrário. Você tem o provável, que é a certeza razoável estatística, quantificada, evidentemente, porque probabilidade não quantificada é uma bobagem. Embaixo disso você tem o verossímil, quer dizer, o que parece verdadeiro, né? O que desperta nas pessoas um sentimento de que é verdadeiro. Tá certo? E por baixo disso você tem o meramente possível. Então, o que, que é você analisar uma situação política? É você aplicar todos estes conceitos, o conceito do agente, da unidade do agente, do horizonte de consciência, da disponibilidade dos meios de ação e tentar chegar a um desenlace certo ou necessário, provável, verossímil ou meramente possível. Ou seja, classificar os dados de acordo com os graus de credibilidade dos quatro discursos de Aristóteles. Feito isso, está encerrado o assunto. Então, a filosofia política é o estudo, vamos dizer, dos métodos e critérios necessários para o conhecimento deste setor específico da ação humana. E dizemos, ação humana, a política é um modo de ação. A ação é a mudança deliberada de um estado de coisas. E esta ação se torna política quando ela alcança toda uma sociedade. Alcança em princípio, não precisa alcançar imediatamente. Por exemplo, na hora que o sujeito assina o decreto, o presidente assina o decreto, bom, a ação dele está limitada àquele papel que ele está rabiscando. Mas no dia seguinte aquilo é publicado no Diário Oficial, daí as pessoas, os agentes do Estado passam a exigir aquilo das pessoas e aquilo se alastra para a sociedade inteira. Então, esse modo de alastramento das ações também é importante você ver quanto tempo leva para isso entrar em ação. Por exemplo, o pessoal diz assim: ah, na Idade Média a igreja dominava toda a Europa. Eu falo: dominava como, meu filho? O Papa baixava um decreto, até o decreto chegar no último padre, na Sibéria, levava 10 anos. E, em geral, o emissário era morto, assaltado e morto no meio do caminho. Então, isso quer dizer, a rigor, o Papa não mandava nada. Quer dizer, ele era reconhecido oficialmente como se mandasse, mas o poder efetivo era muito limitado. Isso é uma norma para você estudar a Idade Média. Os poderes locais eram muito mais fortes do que qualquer poder central. Isso é batata. Né? Por exemplo, quem nomeava os bispos? Era o Papa? Não, era o Duque, o Conde, o sujeito que mandava na cidade ali, era ele que nomeava o bispo e pronto, está acabado. Para o Papa conseguir a autoridade de nomear os bispos, foi só depois da Renascença. Então, em geral, o pessoal tem uma visão invertida. A autoridade do Papa, o poder do Papa cresceu enormemente depois da Renascença. Né? E antes era bem menor. É o contrário do que o pessoal pensa. Então, tudo isso por quê? Pensamento metonímico. Pô. Então, do fato de que a civilização inteira era cristã, era católica, você acredita que o Papa mandava em todo mundo. Eu digo, ai, mas para o Papa mandar em você, basta você ser católico? Não. É preciso que, de algum modo, as ordens dele cheguem até você. E alguém obriga a cumprir, e ele não tinha esses meios. Então, é por isso que você vê, por exemplo, se você pegar a patrística grega e latina do Minha, aquela coleção majestosa, 2000 volumes grego, 2000 volumes latino, você vê ali tem um monte de autores heréticos que estão incorporados no patrimônio da igreja. O negro era herético, ele nem sabia que era, pô. Né? Então, só quando começou a Inquisição, daí eles começaram a mandar uns caras averiguar o que os fulano estavam falando lá no fim do mundo, né? Mesmo assim, quantos hereges foram entrevistados pela Inquisição? Um número ínfimo. Os outros continuaram propagando heresia sem nem saber, passaram a vida inteira falando aqui, nunca foram investigados, nem punidos, nem coisa nenhuma. Então, isso quer dizer que a própria unificação doutrinal da igreja foi um processo longo, demoradíssimo e muito complicado. Então, você pensar que a igreja na Idade Média tem um poder monolítico, eu falei, você está sonhando, né? Então, só existe o poder. Na verdade, o poder monolítico só surge no século XX, com o rádio. Né? Antes do rádio não tem poder monolítico, meu Deus do céu. As ordens simplesmente não chegavam, levavam meses para chegar. Né? O telégrafo já aumentou muito, mas o telégrafo é só de um em um. Para passar uma ordem para toda a população ao mesmo tempo, só o rádio. É por isso que, vamos dizer, a era do rádio foi também a era dos grandes governos totalitários. Na Itália, na Alemanha, na Rússia, né, na Espanha. Então, esse negócio de meios de ação, os meios de ação fazem parte do raio de ação. Meios de ação podem ser, por exemplo, pessoas que retransmitem as suas ordens. Podem ser instrumentos de propagação. Né? Tem mil e uma coisas, mas uma regra é certa. Se você não tem os meios, a ação não se cumpre. Então, horizonte de consciência, raio de ação e meios de ação. Isso é básico. Né? Então, a filosofia política incumbe discutir os conceitos, métodos e critérios. E a ciência política é estudar os fenômenos histórico-políticos reais, tentando obter a descrição mais exata e realista possível e, portanto, o prognóstico mais razoável do seu desenvolvimento. Quando você estuda fatos do passado, tá certo? Não adianta fazer prognóstico. É? Quem vai ganhar a batalha de Waterloo? Você não precisa prever, porque você já sabe. Porém, aí entra aquele negócio que o Max Weber chamava de experimento imaginário. Para entender o que aconteceu, você precisa imaginar o que não aconteceu. O que poderia ter acontecido. E aí é que a formação literária ajuda você a inventar outros enredos possíveis que, num dado momento, poderiam ter ocorrido. E que foram afastados. Na hora que foi tomada uma decisão, afastou as outras possibilidades. Então, esse, vamos dizer, o entendimento das situações reais ou passadas ou futuras dentro de um limite previsível. O que é previsível? Para mim, o prazo da minha existência. Supondo-se que eu não fique gagá pelos próximos 20 anos. Eu espero não ficar. Depois dos 88, estou autorizado. Mas Mas até lá eu pretendo continuar exercendo as coisas de uma maneira razoável, né? Depois que eu convivi com tantos nonagenários monstruosamente lúcidos, como Paulo Mercadante, Roberto Campos, Meira Pena, etc., bom, então eu tenho a obrigação de até os 80 e pouco continuar funcionando, né? Então, bom, acho que não é preciso recapitular, né? Essa aula foi bastante contínua. Bom, esses são os conceitos básicos. Se vocês quiserem mais, está na minha apostila Problemas de Método nas Ciências Humanas, que está, eu acho que está no site do seminário, ou está no meu site, e na série de apostilas que chama Ser e Poder. Tudo isso está monstruosamente fragmentário e muito mal escrito, quer dizer, isso não é um livro ainda, isso é apenas apostilas, mas o material está lá. E está também nas transcrições e gravações do curso de Filosofia Política que eu dei na Universidade Católica do Paraná. Já sabe que tudo que eu estou dizendo aqui é um resumo, é um condensado daquilo feito só para preparar as análises que a partir da aula de amanhã eu farei sobre a situação brasileira. Está bem? Na próxima terça. Que dia cai? Cai dia 19. Dia 19, é. Então, tá bem, vamos fazer uma pausa e abrir para perguntas. Então vamos lá. Bom, vocês notaram que o site do seminário foi alvo de um ataque, não foi coisa de moleque, foi um negócio devastador, profissional, feito por governo, por uma grande empresa, por alguma grande organização, atacou diretamente o provedor, que foi obrigado a tirar a página do ar para que não desmantelasse todo o sistema dele, uma coisa enorme mesmo. Claro, não estavam preparados para uma coisa desse tamanho, mas é natural que aconteça de algum modo. Quer dizer, o estado de terror pânico que esse pessoal está justifica que façam qualquer coisa. Bom, muito bem. Aqui, Bruno Barros pergunta. Durante o processo de impeachment da Dilma, ocorreram manifestações infantis dos nossos políticos. Brincadeiras de ciranda, de roda, durante a entrega das denúncias da OAB, piadinhas durante a sessão de comissão. E hoje são todos loucos, os nossos políticos são totalmente despreparados. É óbvio que são totalmente despreparados. E a história, vamos dizer, da formação da nossa classe política é um dos temas das próximas aulas. Nós vamos ver como é que a coisa chegou a ficar assim. Não, não, não foi sem razão, isso foi longamente preparado. É claro que se agravou nos últimos 30 ou 40 anos, mas existem problemas estruturais na formação da nossa classe política e no próprio sistema eleitoral, né? Por exemplo, vocês sabem que o custo para eleger um deputado é muito maior do que o que ele vai ganhar durante um ano. Já começa por aí, tá pedindo para o sujeito, ou você rouba ou você está lascado. É coisa desse tipo. Né? Mas tem vários elementos, alguns que são bem antigos, que vêm já do tempo da independência. Vamos estudar isso nas próximas aulas. Lucas Portilho. Professor, na conversa com o Yuri Vieira, o senhor afirmou, a longo prazo o país está condenado. Minha dúvida é se as características da maior parte da população brasileira, como a irreflexão, apego à banalidade, deixam necessariamente o Brasil tendente ao colapso e à desintegração. Ou a existência de uma classe intelectual verdadeira e de agentes políticos razoáveis melhora significativamente a nossa situação. Bem, sem a essência de uma intelectualidade preparada e de agentes políticos razoáveis, não há nenhuma esperança de sobrevivência do Brasil como unidade soberana nas próximas décadas. Nenhuma. A esperança é zero. Porque também vamos estudar isso nas próximas aulas. Quem é que está querendo desmantelar a unidade soberana do Brasil? É o mundo inteiro, praticamente. É? A coisa não é brincadeira, não é o PT, não é a Dilma. Este é outro problema. Quer dizer, quando você vê o perigo, você o diminui, não porque ele seja realmente diminuto, mas porque a sua mente não aguenta conceber o conjunto. Não aguenta ou porque não tem capacidade ou porque o medo paralisa. Isso acontece e nós vamos estudar isso nas próximas aulas. Marcelo Rondon, além da formação literária e artística, o que mais podemos fazer para ampliar a capacidade da nossa imaginação? Bom, tem um negócio que se chama experiência da vida. Sem isto você não vai a parte alguma. Agora, se você desde o início é como uma flor de estufa, tem que ser conservada numa redoma para não se sujar no mundo, você não vai entender nada. Quer dizer, você vai ter que arriscar a sua sanidade mental, a sua alma, tudo. Sem isso não há conhecimento, meu filho. Conhecimento é sempre uma coisa perigosa E por isso mesmo, não são todos que estão habilitados para adquiri-lo, para ir atrás dele. Quer dizer, essa história da educação universal, é claro que é uma balela. Né? Você vê aqui, existe um famoso estudo do crítico inglês Richard Hogarth. Ele diz, bom, nós alfabetizamos todo mundo, agora vamos ver o que, que eles estão lendo. Quando foi ver, estavam lendo só foto, novela, pornografia, isso era 90% do que os caras lêem. Então, quer dizer, tinha-se criado um segundo tipo de analfabetismo, talvez pior do que o primeiro. Né? E a formação universitária hoje é a mesma coisa. Você acha que tem, por exemplo, de todos os analistas políticos que tem no Brasil, quantos são capazes de levar em conta esses fatores que eu disse aqui, que eu expliquei aqui na primeira aula? Eles não têm ideia disso aí. Né? Em geral, o sujeito, sei lá, ele pode ser meio socialista na juventude, ele lê um pouquinho de von Mises, fala, ei, descobri o segredo, tá certo? Então, vai sempre analisar as coisas a partir de uma imagem idealizada de alguma coisa. Né? Outro dia, por exemplo, eu escrevi uma coisa óbvia, que o capitalismo não é um valor moral em si mesmo. Ele é uma técnica, e como toda técnica, ele pode se integrar em qualquer corpo de objetivos que você imagine. O capitalismo foi integrado até na União Soviética, não esqueça disso, metade da economia soviética era economia privada. E o governo sabia perfeitamente disso e tolerava, porque sem isso não ia sobreviver. Então, o capitalismo pode servir até como base do socialismo. Portanto, você não pode partir da pura definição de capitalismo e tirar daí a definição da boa sociedade e tirar daí uma ética, etc., como fazem tantos liberais. Isso é fugir da realidade, é você se apegou a um símbolo e você espera que esse símbolo tenha um poder salvador por si, porque não quer analisar, vamos dizer, a coisa em todos os seus componentes. Quer dizer, esse irrealismo que a gente vê em praticamente todas as análises políticas do Brasil, é claro que ele vem da decadência da cultura. O pessoal não tem modelos. Você não tem um número suficiente de intelectuais verdadeiros no Brasil para que os outros possam se modelar por isso. Quer dizer, vamos fazer o que esses caras estão fazendo. No tempo que você tinha o Gilberto Freire, por exemplo, você sabia que você tinha que alcançar um certo nível para poder discutir a coisa. Hoje em dia não tem mais isso. Os intelectuais hoje é o quê? Márcia Tiburi, o Vladimir Safato e outros. Quer dizer, esses viram os modelos. Quer dizer, a altura máxima que você pode alcançar. O que você quer ser quando crescer? Quero ser a Márcia Tiburi, que é uma pessoa que deveria ser enxotada da vida intelectual, arrumar um emprego de garçonete para ela. E tem muitos assim. Não tem capacidade para ser professores de ginásio. De qualquer professor de ginásio que eu tive no meu tempo é melhor do que esse. E, assim, agora, com aquele negócio do Emílio Durkheim, a capacidade que a sociedade tem de apreender a normalidade é limitada. Quando a normalidade dura 2-3 anos, ela vira normal. E assim, você vai caindo. É o negócio do Antônio Machado. Quando difícil é, quando todo barra, no barrar também. E assim, de queda em queda, bicho, a coisa vai, né, termina um buraco sem fundo, a não ser que alguém mande parar. E a nossa geração é que tem que mandar parar. Não é isso? Nando Castro pergunta, se existe algum grupo, um diretório de estudantes, por exemplo, e o presidente desse diretório decide ludibriar as pessoas que seguem o diretório com interesse escuso, ele ainda continua sendo um agente, mesmo mentindo com seus objetivos? Claro que sim. Só que você não pode partir do princípio de que ele representa aquela entidade. Quer dizer, a traição, a infiltração, a dissidência interna, tudo isso tem que ser levado em conta. Por exemplo, existe um livro do Luiz Miro, repórter espanhol, chama O Partido de Deus. É um livro sobre a formação do PT a partir das comunidades eclesiais de base. E ele conta corretamente a história, como o PT de fato se formou a partir dessas organizações, só que ele interpreta tudo como se fosse interesse da igreja, interesse do Vaticano, quando os caras, obviamente, estão trabalhando contra a igreja. Mas ele não tem formação teológica suficiente para distinguir uma coisa da outra. Então, ele vê os agentes certos, só que ele os interpreta no quadro errado. Aqui, no mesmo caso, o sujeito está lá, vamos dizer, não para servir aquele diretório, ele não é um representante daquele diretório, mas ele é um agente infiltrado, um traidor, alguma coisa. Né? Assim como você vê na Colômbia. Na Colômbia, o Juan Manuel Santos se elegeu com o slogan No Más Farc. Eu digo, até eu ajudei o cara a eleger, ajuda insignificante, mas eu prestei. Quer dizer, na época da eleição, fui lá, fiz um monte de conferência, falei para estudante, etc, etc. E aticei, de qualquer modo, aquele entusiasmo pelo Juan Manuel Santos. O cara chegou lá e se vendeu. Então, agora, o objetivo político dele é outro. Né? Então, essas distinções têm que ser feitas. Agora, isso não se aplica ao caso do PT. A roubalheira do PT não é traição, ela faz parte de uma estratégia. E isso eu estou dizendo faz 20 anos. Quando o PT começou a destruir reputações nas CPIs de 93, ele já estava preparando um esquema de corrupção mil vezes maior do que todo aquele que ele estava denunciando. Quer dizer, a fachada de denúncia já era para encobrir uma outra coisa. Isso eu estou dizendo desde 93. Né? Avisei que iam fazer isto. Avisei o pessoal da Odebrecht. Não se metam com esses caras que vocês vão se ferrar. Mas quem sou eu? Eu sou um Zé Mané. Né, certo? Que estava apenas um jornalista, estava lá fazendo um serviço para eles. Preferiu ouvir os assessores iluminados. E deu no que deu. Parabéns pela aula. Notei que muito da metodologia aplicada remete a Voegelin. Certo em parte, tá certo? Claro, deu muito ao Erich Voegelin, mas todos esses conceitos que eu desenvolvi são meus. O conceito do horizonte de consciência, do conceito de agente histórico, tudo isso é eu. Não é? E, sobretudo, você veja, quando o Voegelin fala, vamos dizer, da progressiva diferenciação dos símbolos, é um processo importantíssimo. Quer dizer, coisas que aparecem compactamente como símbolos numa certa época, aparecem diferenciados em esquemas doutrinais, etc., numa época seguinte. Como é que acontece isso? Acontece pelo processo de transformação num discurso em outro, do poético no retórico, retórico no dialeto e dialeto no lógico. Não é isso? Quando eu mostrei isso para o pessoal da Erich Voegelin Society, eles disseram que aquilo era como um pilar que faltava no edifício do Voegelin. Estava tudo certo em cima, só que ele não sabia ou não explicou como a coisa acontecia. Quer dizer, então, com isto você dá mais concretude às teorias dele. Assim, vários outros conceitos servem para isso também. Quer dizer, eu de fato não me inspirei no Voegelin, certo? Eu aprendi muita coisa com o Voegelin, como todos nós, né? Aliás, a simples descoberta de que havia um cientista político que não fazia essas burradas que eu falei no começo já foi um grande negócio. Mas... Bom, eu acho que é isso. Então, novamente, muito obrigado a todos. Vocês desculpem a falha do negócio, mas as gravações ficarão online para os inscritos nas próximas horas. O site do seminário voltará ao ar e lá estarão as gravações, vocês vão ter acesso a tudo conforme prometido. Tá certo? E na próxima aula já tomaremos as providências para que mesmo um ataque gigantesco, mesmo que seja impedido pelo governo da China, né, não consiga parar o nosso trabalho. Isso aí, no fundo, é prova de que os camaradas estão realmente muito inseguros. Quer dizer, para uma organização bilionária, com milhares de centenas de milhares de militantes como o PT, tá certo? Ficar com medo de um sujeito isolado que não tem nada por trás. Vocês podem pensar que tem a CIA, que tem o Mossad, que tem a maçonaria, que tem o Raio que parto, é tudo invenção. A única coisa que tem por trás de mim é a minha casa que tem atrás. Para eles ficarem com terror, pânico a este ponto, é porque estão muito fragilizados. E estão fragilizados por causa de falhas do seu horizonte cognitivo que se consolidaram ao longo do tempo. E nós vamos ver nas próximas aulas quais foram. Tá bom? Então, é isso aí. Até a semana que vem. Muito obrigado.